meu parceiro Marcelo da Lanhosmin, meu parceiro Vitor Celular. Galera de Alagoinhas, tamo junto. Alô, meu parceiro Samuca Tatu. Alô, gordo, meu blogueiro, tamo junto. Vambora! Só Deus sabe o que o meu olho vai chorar pra te esquecer. Vai doer, vai doer. Mas eu tenho que te tirar da barra do meu coração. Eu vou ter que dar um jeito e me virar com essa saudade. Se tô tarde, eu vou ter que engolir seca essa decepção. De ter amado muito, do seu amor de menos. Mas coração é cego quando assunto é sentimento. Eu te desejo sorte e que seja feliz. A gente só não foi pra sempre por um triz. É foda saber que a gente é só um ex-casal agora. Mas nunca que cê vai ser ex do meu coração. Saber que a gente é só um ex-casal agora. Mas vai ser sempre a top aqui no meu colchão. Namorando ou não, namorando é foda. Bora, meu parceiro Derlan, tamo junto, meu irmão. A galera do Bar da Carla. Alô, minha parceira Adriele. É nóis, tamo junto. O seu amor de menos. Mas coração é cego quando o assunto é sentimento. Eu te desejo sorte e que seja feliz. A gente só não foi pra sempre por um triz. É foda saber que a gente é só um ex-casal agora. Mas nunca que cê vai ser ex no meu coração. Namorando ou não, namorando é foda. Saber que a gente é só um ex-casal agora. Mas vai ser sempre a top aqui no meu.